mas eu quase taquei um copo de uísque na cara dele. Eu olhei pra cara dele e falei assim: você não sabe a mulher que você perdeu. Eu fui levantando e só não dei na cara dele pra não perder elegância. Ele pegou meu braço e falei assim pra ele: opa, solta meu braço. A vida é minha, o que quiser fazer eu faço. Abaixa o tom de voz que eu não sou surda, não. E perde o seu tempo dando explicação. Logo você bebê, o rei da esperteza, deixou o celular desbloqueado na minha mesa. Eu e você já era. Quer conhecer uma pessoa? Pega o celular dela. Piriquete de internet, que todo mundo correu. Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu.